pula esse anúncio. Salve, ser humaninho! Eu vim aqui mostrar a loja Style Geek pra vocês, porque lá tem diversos produtos: tênis, camisas, moletons e muitas outras coisas da cultura nerd. E não é só isso, comprando com o meu cupom DIA 5, você ganha 5% de desconto em qualquer compra da loja. Muito foda, né? Então tá esperando o quê? Dá uma passada lá. Agora bora pro vídeo. O mundo é algo tão belo, mas cheio de problemas pra resolver. Humanos e demônios de perto. Se aceitar me obedecer, você pode ter tudo que quer. Tende, oh, oh, tende, oh, oh, oh. Ao controle da organização eu tô. Que todos obedeçam as ordens que eu der. Apenas o dia comum. Me diga quem fez isso. Mas que coisa incomum. Vê pena esse garoto. Então vamos fazer um trato. Você se torna meu cachorro. E se eu não morro igual demônio em pedaço. Então tá feito. Eu te dou comida, família e abrigo. Então tá feito. Você vai morar com eles, serão amigos. A minha forma de agir faz vocês confiar em mim. Então fazer o que eu mando, que dá tudo certo no fim. Entendi, se você capturar o demônio pistola, você pode ter tudo que você quer. Você pode conseguir. Apenas faça o que eu disser. Apenas confie em mim. Controle, porque eu sou demônio do controle. Eu vou controlar sua vida. Luta contra mim é passagem só de rida. Não inverno. Não tem pra onde ir. Mas que menina, como um belo ratinho do campo você vem até aqui. Não sabemos qual vai usar, mas o meu plano também não. Parece que o Papai Noel chegou cedo no Japão. Tem demônio da escuridão, não importa. O contrato com o demônio do inferno está de volta. Porque desconfiar de mim, eu jamais faria nada. Eu nunca machucaria alguém. Que piada. Já que tá tão desesperado, já que desesperado, tudo contrário. Me dê todos os seus. Eu te darei a força que você quer. Você não entendeu. Obedeça, isso é uma ordem. Deixa um bom garoto aqui, faça o que eu disser. A verdade revelada, venha demônio pistola. Quando o demônio do controle, sua vida acaba agora. Já que você quer que eu decida, melhor não se arrepender. Se eu vivo de remorso, eu matei a Paulie. Então venha desde, não conseguiram me deter. E mesmo que dente, você não tem. Tudo que eu fiz foi pelo Chainsaw Man. E do seu cheiro eu nunca vou me lembrar.